Capítulo 37, O Senhorio do Homem Jesus é básico. Nesses tempos, vivemos sob a tentação constante de substituir o Cristo do Novo Testamento por outro Cristo. A tendência toda da religião moderna caminha para essa substituição. Para evitar isso, devemos manter firme o conceito de Cristo como as Escrituras da verdade apresentam de modo tão claro e simples. Ainda que um anjo dos céus pregue uma mensagem diferente do Evangelho de Cristo dos apóstolos, ele será rejeitado imediatamente e com intrepidez. Gálatas 1, verso 8. A mensagem poderosa e revolucionária da igreja primitiva era que um homem chamado Jesus, que havia sido crucificado, ressuscitou dentre os mortos e foi exaltado à direita de Deus. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2, verso 36. Menos de 300 anos após o Pentecoste, os defensores da fé, duramente pressionados, redigiram um manifesto resumindo os ensinamentos do Novo Testamento que se relacionam com a natureza de Cristo. O manifesto declara que Cristo é Deus da substância de seu Pai, gerado desde toda a eternidade, homem da substância de sua mãe, nascido no mundo, Deus perfeito e homem perfeito, com alma racional e substituindo em carne humana, igual a seu Pai, segundo a divindade menor que o Pai, segundo a humanidade. Embora seja Deus e homem, contudo, não são dois, mas um só Cristo. É um não porque a divindade se tenha convertido em humanidade, mas porque Deus assumiu a humanidade. Um não por confusão de substâncias, mas pela unidade da pessoa, pois assim como a alma racional e a carne formam um só homem, assim Deus e o homem são um só Cristo. Mesmo entre aqueles que reconhecem a divindade de Cristo, costuma haver uma falha em reconhecer a sua humanidade. Somos rápidos em afirmar que quando esteve na terra, Cristo era Deus com homens, mas deixamos de lado uma verdade igualmente importante, ou seja, onde Cristo está sentado agora em seu trono intercessor, ele é homem com Deus. O Novo Testamento ensina que agora, nesse exato momento, há um homem no céu manifestando-se na presença de Deus por nós. Certamente ele é um homem como foram Adão, Moisés ou Paulo. Ele é um homem glorificado, mas sua glorificação não o torna menos humano. Hoje ele é um homem verdadeiro da raça humana com nossas características e dimensões. Um homem visível e audível que qualquer outro homem reconheceria imediatamente como um de nós. Contudo, mais que isso, ele é herdeiro de todas as coisas, senhor de todos os mundos, cabeça da igreja e o primogênito da nova criação. Ele é o caminho para Deus, a vida do cristão, a esperança de Israel e o sumo sacerdote de todos os verdadeiros adoradores. Tem nas mãos as chaves da morte e do inferno e é o advogado e fiador de todos os que creem nele verdadeiramente. E não é tudo o que podemos dizer a respeito de Cristo, pois se tudo o que pode ser dito fosse dito, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João 21, 25. Mas, em resumo, este é o Cristo que pregamos aos pecadores como a única saída para se livrarem da ira que virá. Com Cristo estão as mais nobres esperanças e sonhos dos homens. Todos os anseios por imortalidade que surgem e tomam conta do peito humano serão satisfeitos nele, ou então isso jamais acontecerá. Não há outro caminho. João 14, verso 6. A salvação não vem por aceitar a obra consumada ou por decidir por Cristo. Vem por crer no Senhor Jesus Cristo, o Senhor pleno, vivo e vitorioso, que como Deus e homem lutou em nosso lugar e venceu. Aceitou a nossa dívida como se fosse dele e pagou-a. Assumiu nossos pecados, morreu sob o peso deles e ressuscitou para nos libertar. Esse é o Cristo verdadeiro e não há nada que o substitua. No entanto, há algo menor entre nós. e fazemos bem em identificá-lo para que possamos rejeitá-lo. Esse algo é uma ficção poética, produto da imaginação romântica e da fantasia religiosa piegas. É um Jesus meigo, sonhador, tímido, doce e feminino, quase efeminado, e maravilhosamente adaptável a qualquer sociedade na qual ele se encontre. Atrai sentimentos de ternura das mulheres decepcionadas com o amor, é prestigiado por celebridades do momento e recomendado por psiquiatras como modelo de personalidade bem integrada. Em geral, é usado como meio para quase todos os fins carnais, mas nunca reconhecido como Senhor. Os quase cristãos seguem um quase Cristo. Querem sua ajuda, mas não a sua interferência. Elogiam-no, mas nunca lhe obedecem. O argumento dos apóstolos é que o homem Jesus foi feito mais alto que os anjos, mais alto que Moisés e Arão, mais alto que qualquer criatura na terra ou no céu. E essa posição exaltada, ele a conquistou como homem. Como Deus, ele já estava infinitamente acima de todos os outros seres. Não há necessidade nenhum argumento para provar a transcendência da divindade. Os apóstolos não declararam a preeminência de Deus, o que seria supérfluo, mas a preeminência de um homem, o que era necessário. Os primeiros cristãos creram que Jesus de Nazaré, o homem que conheceram, foi elevado à posição de Senhor do Universo. Ainda era amigo deles, ainda era um deles, mas os deixara por uns tempos para estar na presença de Deus em favor deles. E a prova disso foi a presença do Espírito Santo entre eles. Hoje, uma das causas de nossa fraqueza moral é a cristologia inadequada. Pensamos em Cristo como Deus, mas não o imaginamos como um homem glorificado. Para recuperar o poder da igreja primitiva, devemos acreditar no que eles acreditavam. E eles acreditavam que tinha um homem aprovado por Deus que os representava no céu.